ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas e 17 minutos, programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação, você mandando aí a sua pergunta, participando do programa, enviando o seu recado pra gente no 991248325 ou 99204-2222. Eu vou conversar agora com membros da Associação dos Servos Bom Pastor. Tô recebendo aqui o Donizete, a Sheila, a Juliana, o Edson, o Vanderlei e também o Jaci, uma turma boa para a gente falar de um assunto que a gente sempre tem que estar levantando. É um assunto que a gente precisa abordar frequentemente. Infelizmente, muitas vezes a grande mídia acaba esquecendo um pouquinho desse tipo de assunto e de abordar esses temas. Donizete, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Expresso pela primeira vez. Bom dia, Dona Cláudia, bom dia aos ouvintes, tá ligado aí na Passo da Ilha. Uma alegria a gente estar aqui hoje em nome da Associação do Servo Bom Pastor, com a equipe aqui, os companheiros. Prazer estar aqui com vocês essa manhã. Alegria toda nossa, viu? Vamos falar aqui agora com o Vanderlei. Como é que tá, bom Vanderlei? Dia. Bom dia. Chega um pouquinho mais próximo aí, Vanderlei. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar recebendo você aqui, viu? Eu agradeço. Nosso amigo Jaci também, tá mais longe ali, né, Jaci? Como é que vai? Mas não chegou inquieto. Tudo tranquilo? Bom dia. Bom dia. Prazer estar recebendo o senhor aqui, viu, Jaci? Igualmente a você. O Edson também tá aqui do meu lado, tudo bem, Edson? Tudo bem. Beleza? Bom dia. Bom dia. Juliana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes. A Juliana é psicóloga da associação, né? Sou psicóloga. Então é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é todo nosso. E também estou recebendo aqui a Sheila. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje pela primeira vez. Prazer é nosso. E qual que é a função que você desenvolve lá? Enfermeira. Você é enfermeira lá da associação. Certinho. Legal. Donizete, o que é a associação Bom Pastor para a gente começar, para quem não sabe? Apesar que já é uma entidade já bastante antiga, né? Antiga. A Associação do Servo Bom Pastor, ela começou com um projeto que nasceu no coração de um homem chamado Levi, né? E ele então chamou aí a comunidade para estar junto, e dentro desse tempo aí a comunidade começou, né, com muita dificuldade, e ela teve um tempo parado. Depois a Sheila tem até um gráfico aí desse tempo, e a partir daí então ela ficou estacionada por um tempo pela dificuldade, por falta de verbas e alguns problemas burocráticos que tiveram. E ela retomou depois, então, a associação. Hoje, a Associação do Servo Bom Pastor, ela é sem fins lucrativos, né? É uma associação, é uma entidade que tem como alvo principal a dependência química em si, né? E a gente trabalha, assim, tem aqui parte da equipe, tem aqui também os companheiros que já passaram por lá, sinais positivos do nosso trabalho lá. Então, dentro desse gráfico aí de quando começou, a Sheila... de todo o programa, né? É muita coisa que tem, que envolve, né? Cada um tem uma função lá. Eu sou coordenador, né, da comunidade, coordenador terapêutico, e tô lá todos os dias juntamente com a equipe, juntamente com os residentes, né, mas não deve ser muito fácil manter tudo isso, né, Donizete? Não é fácil, né? Como a gente já estava conversando antes, é uma família que tem os problemas de família, né? É uma família que encontra aí dificuldades a todo instante, né? Desde quando acorda às 6:30 da manhã no programa terapêutico até às 9 horas, né? 22 horas, aliás, que é enquanto está em atividade a comunidade, e os problemas, né? Os problemas tem. Mas graças a Deus, Deus tem dado a condição para nós tocar o projeto adiante. E por tratar também dessa questão de dependência química, dificulta ainda mais o trabalho? A dependência química em si, quer dizer, a gente conversava sobre isso no caminho, né, Jaci? Que o problema maior é deles, né? Nós temos os problemas para lidar com toda essa situação, mas o problema maior são deles. E a gente tem que entender isso, né? eu sempre falo pro pessoal lá que lá nós não temos profissão, né? Lá nós temos uma missão. Se você entrar como profissão, não aguenta. É assim, né? Sheila, e aí, que gráfico é esse que você tem para apresentar pra gente aí, Sheila? É o seguinte, a Associação dos Servos Bom Pastor, ela iniciou em 1994, assim como o Donizete já falou, foi por uma iniciativa bem nobre do nosso amigo Levi, só que ficou 10 anos inativa por falta de recurso. Aí em 2004 ela foi reativada por esse mesmo grupo de amigos, em 2004 ela iniciou apenas com um projeto de acolhimento. E hoje, já em 2017, a gente tem 4 projetos. A Associação dos Servos do Bom Pastor atende 4 projetos em si, que é a Casa de Acolhimento. Nessa Casa de Acolhimento, hoje, tem 16 pessoas lá, a acolhidas. Casa fica em Guaxupé, né? É, a casa dentro, ela fica de Guaxupé, dentro de Guaxupé, na cidade. No perímetro urbano da cidade. No perímetro urbano, exatamente. E lá ficam 16 pessoas, tem vaga para 18. Essa casa de acolhimento, ela fica mais pessoas que já estão bem debilitadas com o uso da droga em si. E são pessoas que, de alguma forma, também já perdeu o seu vínculo familiar. Tá. E depois a gente tem o projeto do resgate social, que é o resgate social, ele funciona de segunda a sexta-feira. Então sai no período da manhã, assistente social, mais a enfermagem, nos locais assim que a gente sabe onde fica dependente químico, morador de rua, para fazer esse resgate e tá levando até a Casa Bom Pastor. Só que isso sempre lembrando que é voluntário. A pessoa tem que querer, a gente não pega ninguém voluntariamente. Essa é a palavra-chave, né? Isso é a palavra-chave, a pessoa tem que querer. O terceiro projeto é acolhimento aos transeuntes. Aqueles que a gente sabe que fica na cidade só de passagem, não tem como marcar com uma pensão, com um hotel. Então, eles passam lá na casa para tomar banho, para fazer uma refeição, para trocar roupa e para dormir. Então, esse acolhimento aos transeuntes, ele pode ser feito num período até de 3 dias, quando é acolhido na sexta, ou somente o pouso mesmo. E tem o nosso último projeto, que é a comunidade terapêutica, que é a que funciona aqui na rodovia, na BR-461. Tá. Então, a comunidade terapêutica que oferece em si o tratamento ao dependente químico. São 4 pilares aí que vocês trabalham. 4 pilares que a gente trabalha. E lembrando, assim, que tudo é uma única equipe, porque, por exemplo, na comunidade terapêutica, a gente tem a equipe, que é a Juliana psicóloga, eu, o Donizete, coordenador, a Flávia, assistente social, também temos 2 monitores, agora foi contratado mais um, e a cozinheira. E na casa de acolhimento também tem a assistente social, os enfermeiros, a secretária e a cozinheira. Mas a gente tudo trabalha em equipe, é uma única equipe. Então, trabalha em todos os 4 lugares. Todos os quatro lugares. Pilares, aí não tem isso, então é aquilo que o Donizete falou, assim, realmente é uma missão que a gente tem e que a gente faz de bom coração. Durante a tua resposta, você falou assim que vocês vão fazer bônus ponto, onde tem lá as pessoas que infelizmente estão passando por um problema, né? E a gente, geralmente, quando a gente pensa em dependência química, a gente logo pensa que são nesse tipo de pessoas que estão com problemas financeiros, que vão pra rua, mas nem sempre a dependência química atinge esse público, né? Atinge também um público com poder financeiro. Sim. A dependência química está em todas as classes sociais, né? Sim, em todas as classes sociais. E vocês também atendem essa classe social com poder aquisitivo maior? Sim. A nossa comunidade terapêutica hoje, ela sobrevive através, assim, de uma subvenção que a Prefeitura de Guaxupé repassa para 12 vagas sociais. Mas essas pessoas... Essa subvenção é de quanto? Essa subvenção é de 125 mil anual. Anual. Isso é só para custear funcionário, despesa com funcionário. Que não deve dar também. Pra... Não pode custear mais nada além disso. Agora, as outras pessoas que queiram, principalmente assim, que tem um poder aquisitivo um pouco maior, elas são avaliadas pela assistente social, que vai fazer uma avaliação socioeconômica e ver aquilo que a pessoa pode doar. Se ela puder e quiser doar R$400, ela doa. Se ela não puder e não quiser doar, ela vê o que o coração dela toca e é aquilo que a gente sobrevive. E a procura é muito grande na comunidade terapêutica? Sim, a procura é muito grande. Quanto tempo você está lá? Eu exatamente vai fazer, faz 9 meses, mas eu já trabalhei em um outro momento, tá. Que eu trabalhei um tempo e fiquei fora. Daquele agora eu retornei. Outro momento para agora, você sentiu um aumento de pessoas que procuram? Sim, sim. O aumento, assim, a procura é grande, até a gente tem um caderno, a assistente social costuma ter um caderno de lista de espera. Porque como são fornecidos só 11 vagas pelo convênio, então ela deixa uma vaga, porque sempre que um falta, ela tá sempre que um desiste, ela tá ligando, chamando aquele para vaga. Ou então a gente acaba colhendo além da conta, porque por dó da situação, e a gente sabe que a dependência química a gente tem que acolher naquela hora que a pessoa manifesta o desejo. Então, se a gente deixar para acolher depois, às vezes esse desejo já passou. Quantas pessoas são atendidas lá hoje, Donizete? Lá na comunidade? Hoje nós somos 16 pessoas. E esses são os que estão na casa? No sítio onde tem trabalho com o programa terapêutico. Tem a casa que já são esses 4 pilares, um desses pilares que é os transeuntes, né? Aqueles que a própria assistência social da cidade encaminha lá para casa, toma um banho, é cuidado, alimentado, e a partir de então, no prazo de 3 dias, né, ele tá passando, que na verdade esses transeuntes, ele faz isso mesmo, fica 3 dias em uma cidade, 3 dias em outra, né? Ele vai passando, por cidade em cidade. Ele vai passando. O que ela dizia é muito interessante, porque em termos de contribuição, a gente, graças a Deus, né, a comunidade nos ajuda muito, né, a gente tem aí recebido muita ajuda por parte de todos, né, cada um doa um pouco ali, a gente consegue manter o projeto, porque se você colocar aí 125 mil reais aí vai dar 10 mil e pouco por mês, né, que para manter um corpo funcionário, isso não é porque nós queremos pôr mais e nem menos funcionário, isso a Anvisa, né, que ela determina que tem que ter esse corpo funcionário, se tiver um, né, lá nós temos que ter essa equipe. Se tiver até 29, nós temos que ter essa equipe. É a mesma equipe, independente se tiver um interno ou 29. Ou 29. Se você falar assim, agora não, nós vamos ter 32, 30, aí nós precisamos de uma outra equipe dessa. Não pode pôr mais um só, mas tem que ter mais uma psicóloga, mais um assistente social, mais uma enfermeira, mais um coordenador, monitor, entendeu? Isso é um padrão Anvisa que é pedido. Então, a gente trabalha assim, dentro desse campo aí, com essa dificuldade. E não é fácil mesmo. Então, inclusive, eu já vou aproveitar o gancho aqui. Agora a gente já vai lançar até uma rifa, né? Que é, depois a gente vai estar passando você falar mais para nós, se você puder nos ajudar nisso. Que é assim que a gente vai fazendo acontecer o projeto e vai somando, né? Para que a gente possa então levar esse projeto adiante. E como é o tratamento lá na comunidade, principalmente na comunidade? Como é que é feito esse tratamento? Quem, a Juliana pode me responder? Como é que é, Juliana? Bom, é feito o acolhimento, né? Da pessoa que procurou o Bom Pastor. E aí a gente faz o acolhimento dela, recebe, né? Instala a pessoa no quarto, tudo mais. E a partir disso, muitos chegam muito debilitados, outros nem tanto, né? Então, assim, é feito um cuidado individual para cada pessoa, né? Conforme a necessidade que... O tratamento também é individual, Júlia. Que ele tá precisando. Então, a gente tem tratamento individual e grupal, né? No caso da psicologia. Eles são atendidos de forma individual e também de forma grupal, né? Que a gente tem... As quartas-feiras, né? Grupo de sentimento, onde eu sento com eles todos, com o grupo todo, e a gente conversa, a gente debate sobre sentimentos que eles estão sentindo. Então, ali é tudo exposto naquele momento, né? Então, assim, é conforme a necessidade mesmo de cada um, né? E dá para traçar um perfil de quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que vão até lá, para a comunidade, que tem esse desejo de querer mudar? Então... A gente tem, assim, é muito misto isso, né? Não tem como a gente traçar, assim, um perfil específico, né? Porque muitos chegam lá porque a família levou, porque o desejo da família é que ele se trate, que ele fique livre daquela dependência, né? E muitos vão com suas próprias pernas. Mas como em todo lugar, tem regras, né? Tem um programa, tem rotina, tem horário, né? Igual na comunidade terapêutica, são trabalhados 3 pilares, que é disciplina, oração e laborterapia, que seria o trabalho em si, né? Não é um trabalho, né, que a pessoa vai trabalhar o dia inteiro, mas é um trabalho, ocupação. É uma ocupação para ele preencher aquele tempo, né, para se cansar, para poder, né, a gente desenvolver um trabalho melhor de recuperação, né, com aquela pessoa. As chances de que uma pessoa que é levada até lá de forma compulsória pela família se recuperar e sair da dependência química é muito pequena. É muito difícil. A desistência é muito grande, né? Então, assim, tanto é que a nível mundial, assim, quem se mantém de pé depois que sai de um tratamento é 5%. É assim, é uma porcentagem muito pequena, né? Mas para nós, cada 1% já é uma grande vitória, né? Eu digo, é muito frustrante para nós como equipe e também para quem tá lá se tratando, né? Que quer se tratar, uma pessoa que deixa o portão para fora. Como é voluntário, ele tem todo o direito de ir embora. A gente não pode segurar uma pessoa, tá, né? Então a gente conversa, a gente tenta fazer com que aquela pessoa fique ali, né? Pra gente poder resgatar ela e ela ter a chance, a oportunidade de tratamento e de recuperação. E por que, né, que as pessoas vão por esse caminho? Procuram álcool, procuram a droga, Juliana? Então, aí entra a questão, cada caso é um caso, né? São as particularidades e as individualidades, né? Cada um vai por uma questão. Muitos, às vezes, por frustração, por não conseguir, às vezes, levar uma vida que gostaria de levar, por um relacionamento falido, que não deu certo, por problemas familiares, né? Então, assim, a doença é instalada já, né? Que a gente fala, é o adicto, né? Adicção, né? Então, a pessoa, ela já tem um organismo predisposto a isso. Tem a questão genética, então, mesmo? Né? Não é genético, não chega a ser genético, né? Mas é uma questão de pessoas, né? Tá. Então, é uma questão, assim, da doença estar instalada na pessoa em si, né? E aí, ela não vai ser aquele, não vai ser aquele usuário de bebida, aquele usuário de droga, como que a gente diria, social, tá, de final, né, de semana, que bebe uma cervejinha, fuma um cigarro, mexe com uma droga, eventualmente, tá, né, é compulsão. Ele não vai conseguir fumar um cigarro, ele não vai conseguir beber uma dose, entendeu? E os efeitos sobre ele também, já não, se ele tomar 3 litros de pinga, pra ele é como se estivesse tomando água. Não muda muita coisa. Não, aí vai de indivíduo também, né? Porque muitos tomam a primeira dose e já ficam, né? Já faz um efeito enorme. Outros bebem excessivamente. Enfim, cada organismo responde de uma maneira, né? Mas o foco em si é a compulsão, né? Não ter o controle sobre a situação, né? E bebem de forma... Não para, não consegue parar, né, Dona Izete? É, porque até em relação a isso, quando você falou ainda, né, na pergunta, porque tomem cuidado, ser mãe que está ouvindo, pai. Então, né? Você vai dar um recadinho agora para o nosso ouvinte aqui, Maria Lúcia. Infelizmente tem um filho viciado nas drogas que no momento está preso. Gostaria de saber como ajudar meu filho. Tá. Maria Lúcia, bom dia, né? Que Deus derrame sobre a sua necessidade hoje a bênção necessária. Bom, a condição que a gente sempre chama atenção é... Todo mundo começou com uma brincadeira, entendeu? Ele começou tomando, às vezes, com o pai, às vezes aquele barzinho lá tem no canto. Tem que beber porque é homem. Beber porque é homem. Ou bebeu, largou um resto, o filho foi e bebeu. Então a gente vê as situações assim, que geralmente tem essa predisposição. Se eu sou um alcoólatra, o meu filho, ele vai ter, né, essa predisposição, mas isso não quer dizer que ele vai desenvolver ela. Mas se eu estou oferecendo ali, se todo dia meu filho, porque se você pega, você é casado, tá, se você pega sua chuteira e vai pro campo todo domingo, primeira coisa que teu filho quer é o quê? Mas uma chuteira. Bom, né? Ah, eu quero uma chuteira, compro chuteirinha pra ele. Se ele sai corredor, o filho quer correr, é o exemplo, geralmente, né? É o exemplo. Então, né? Quando o filho vê, ó, meu pai chegou do trabalho, cerveja, festa, tal, bebeu, à tarde dormiu, levantou segunda, foi trabalhar, isso começa a ser, então, essa condição para essa ouvinte, que é a... Maria Lúcia. Maria Lúcia. você faz parte, infelizmente, como eu faço parte, eu tenho dependente químico também, tem inclusive um da minha família que está preso também, né? Não quer dizer que eu tô nesse trabalho, eu não tenho esse problema, nós estamos falando de família aqui, né? Eu tô na mesma condição que você, porém, o que a gente sempre orienta, né, a equipe aqui, é que você procure uma ajuda, procure um grupo de mútua ajuda, de autoajuda, para que você possa entender, né? Porque muitas vezes eu não entendo a doença do meu filho, ele tem uma doença, né? E eu acho que ele como sem vergonha, como safado. Isso, né? É mais difícil de entender, né, Donizete? Entender. Que o pessoal sempre acha que o cara é vagabundo, o cara, sei lá, inventa um tanto de rótulos, mas não entende que é uma doença. Precisa ser tratado, né? E a sociedade precisa aprender a lidar com isso, porque aí ele chega na porta da minha casa e fala assim: você não me dá R$2? Aí eu falo assim: não, eu te dou inchado, se você quiser carpir o quintal aqui pra mim, eu te dou R$2. Pensa comigo, o cara tá, né, ele tá detonado ali pela droga, você acha que ele vai querer? Ele vai pedir em outra casa. Então eu falo assim: vagabundo não quer trabalhar, né? Mas a gente precisa de conhecer. Então você, mãe, conheça seu filho, conheça a doença dele. Para isso nós temos os grupos, né? Depois a gente vai deixar o telefone também, pode estar ligando lá na associação, pegou, precisa de participar do grupo, tem o Alanon, que é das famílias, tem o NA dos Narcóticos Anônimos, tem o Amor Exigente, são grupos de autoajuda, assim, que faz com que a pessoa, então, aprenda a amar, porque muitas vezes eu tô pensando que tô amando, com tanta proteção, né, que eu acabo fazendo com que aquilo ali, aquela proteção, seja uma ferramenta para levar o meu filho a ter tudo aquilo que ele quer, né. Infelizmente, né? Mas eu quero dizer pra você que dá certo. Aqui nós temos exemplo, né? Aqui os companheiros que estão aqui com a gente. Nós vamos conversar com eles daqui a pouquinho. Depois do intervalo comercial, a gente vai bater um papo maior com eles. Então você vai ver que tem jeito. Então aquilo que elas disseram justamente é: a gente ainda trabalhava isso na reunião de ontem, né? A decisão. Decidiu. Eu decidi parar de usar droga. O caso de todo mundo decidiu, agora vamos trabalhar isso. Mas não tem cura, né, Donizete? É bom a gente deixar isso bem claro, né? Bem, isso. Aí quando chega lá, eu geralmente passo por toda a triagem e eu converso, sempre faço a entrevista com ele, a gente conversa pra saber um pouco. Eu falo assim: ó, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sua doença não tem cura. Primeira coisa que você tem que saber é isso. Agora, o que que nós acreditamos? Dentro, a gente trabalha também, a gente preza muito a parte espiritual. Você tem cura. A sua doença não tem cura. Se você tiver curado, você vai falar não para bebida. Você vai falar não para droga em si, né? Que droga, Donizete, qual que é a droga mais perigosa hoje? Não existe uma nem mais nem menos, né? Todos estão no mesmo plano, na mesma condição. Então, você que está ouvindo aí, mães, né? Que geralmente são as mães que dão toda essa proteção, queria dizer para você assim: ó, seu filho tem jeito, né? Se ele tomar uma decisão, se você chegar com teu filho lá e falar assim: ó, tô pagando R$10.000, quero que vocês cuidem do meu filho, nós não podemos. Agora, se ele falar assim: eu quero, aí a gente trabalha dentro do processo. Então, não tem cura. Essa doença não tem cura, né? A Sheila vai falar, pode falar disso também. A diabetes, não existe cura. Ninguém morre de diabetes se você fizer praticar aquilo que é proposto. Tratamento, as regras, né? É isso, né, Sheila? Não tem cura, mas seguir o tratamento, seguir as orientações e se usar aquela palavra mágica, querer, tem jeito. Tem jeito. Né? Tem jeito sim, Antônio Cláudio. Até, inclusive, sim, voltando um pouquinho à pergunta que você fez ao Donizete, todas as drogas, elas estão, sim, na mesma condição. Só que, por incrível que pareça, hoje, nossa procura lá na comunidade terapêutica é mais pelo alcoolismo. Então, a gente vê como que começa, às vezes, por um hábito familiar. É a porta de entrada, né? Porque, assim, às vezes um churrasquinho de família, uma festa de aniversário de criança, um batizado, alguma comemoração assim, tem a cervejinha, já tem um destilado, e isso a pessoa, a criança já cresce nesse ambiente. Se tiver a predisposição, ela já vai aprendendo, e aí é a porta de entrada onde tudo começa. Álcool e o cigarro. E é cada vez o pessoal mais jovem, né, Sheila, que tá utilizando, né? Até um tempo atrás era um pessoal de mais idade, agora não. Então, isso é assim, as pessoas mais jovens, elas estão utilizando bastante. Só que hoje, lá na nossa comunidade, passa mais as pessoas mais velhas. Pelo fato de que eles não têm a consciência que álcool é droga. Quando eu costumo me reunir com eles e falo com eles, qual o tipo de droga que você usa? Eles me relatam assim, eu não uso droga, eu uso álcool. O álcool é o quê? O álcool é droga. Não uso droga, só bebo, né? A única diferença do álcool para outras drogas é o que eu costumo falar em palestra que às vezes eu vou fazer. O álcool, você chega na padaria, tem um corotinho lá na frente vendendo. E você vai chegar na padaria, não tem um papelote de maconha, não tem uma pedra de crack. Essa é a diferença. Mas todas são drogas, são perigosas. Então, assim, lá na nossa comunidade hoje, o índice maior são pessoas mais velhas e alcoólatras. Por quê? Elas já tiveram grande perda na vida. Já perdeu família, já perdeu emprego, já perdeu a condição dela social, já perdeu confiança de muitas pessoas, então procurar ajuda. E os jovens hoje, eles não acreditam nisso, que maconha é droga. Eles acham que, ah, eu uso somente a maconha, como se fosse uma coisinha pequena, assim. Então é por aí que começa. Mas começaram no álcool, agora começou, estão na maconha, vai evoluindo. Até chegar no crack. Até chegar no crack. Que é o avassalador, né? É. Então, assim... Que muita gente fala que é a droga mais barata, mas pelo contrário, né? É a mais cara, porque você usa mais vezes, né? É, o crack hoje, assim, ele é a droga em si mais barata, só que é a droga mais, assim, que causa uma dependência mais rápido. É. Você precisa dela muito, muitas vezes. Ela acaba se tornando mais cara, então, ela acaba se tornando mais cara. E é aquela, assim, que te leva pro fundo do poço, que você rouba, que você... trapaceio pessoas, porque é raro, assim, nas nossas entrevistas que a gente faz, tanto eu, a Juliana, quanto o Donizete, é raro a gente ouvir alguém falar assim, todos chegam ao fundo do poço, mas o crack é o pior. É o crack leva te leva mais rápido, ele te leva a roubar, ele te leva a fazer coisas que você não acredita, porque ele, quanto mais você usa, mais você quer, né? Agora, a cocaína já é mais... Ela leva também... Mas ela tem um tempo de duração mais longo no sistema nervoso central, então você não precisa ficar usando assim muito para adquirir aquele efeito desejado. Eu conversava com o Fábio, né, psicólogo também, há um tempo atrás, numa participação que ele tinha comigo no programa, e eu me lembro que uma das perguntas que eu fiz para ele foi a respeito dos usuários de maconha, que o pessoal reclamava agora da qualidade, né, da maconha. É realmente a qualidade que piorou ou as pessoas que elas estão tão habituadas com maconha que já não tem muito, não sente tanto efeito? Então, isso daí é, eu penso que seria os dois, sabe? As pessoas estão tão acostumadas que elas não sentem, isso daí que leva a dependência maior, né? Porque elas vão acostumando com o efeito da maconha, então elas têm que procurar uma droga mais forte. Aí ela dá um passo adiante, que é a cocaína. Aí ali elas vão acostumando com o efeito da cocaína, elas têm que dar um passo mais adiante, que é o crack. Então isso é onde acontece a evolução das drogas. Só que eu também costumo conversar muito com eles lá e orientar. Às vezes a gente fala, hoje mesmo eu estava falando com um deles lá, eles riem, mas não é motivo para rir. Porque eu pergunto para eles, vocês sabem o teu fornecedor do crack? Aí eles falam assim, para que eu tenho que saber isso? Porque a overdose, ela vem conforme o fornecedor. Porque às vezes você acha que você está comprando crack, que ele é puro, que é o crack ali que você é acostumado, mas quando você muda de fornecedor, você vê a diferença. Porque tem fornecedor que mistura salmonico, tem uns que mistura bicarbonato, tem outros que mistura querosene. Então, isso é a qualidade da droga em si que você está usando. Então, às vezes, tem crack que te proporciona um efeito desejado rápido, tem crack que você tem que usar mais. Então, isso tudo depende do fornecedor. Levi, conhece o Levi? Sim. Lá de Goxupé, tá te parabenizando toda a turma aqui, viu? Tá mandando abraço pra todos. Gabriele, Milene, Marie, Leonel, manda um grande abraço aí pro Donizete Pezão e pra toda a equipe dos Servos Bom Pastor, que Deus nos abençoe sempre. Intervalinho comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo aqui no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Ó, 11:50 é o programa Expresso deste sábado, dia 30 de setembro. Estou recebendo aqui a Sheila, a Juliano, Donizete, o Edson, o Vanderlei, o Jaci, pessoal aí da Associação dos Servos Bom Pastor em Guaxupé. O José Branco tá ligado com a gente, está parabenizando todos vocês. A Kelly Silva também está parabenizando todos vocês. A Roberta Soares, bom dia, Antônio Cláudio, parabéns ao pessoal, membros da Associação Bom Pastor. Falou bonito, o amor é fundamental. Muito bem, Roberta. E agora eu vou conversar aqui com o Edson, com o Vanderlei e com o Jaci, né? Vamos conversar com outra turma aqui, outra parte da turma que está presente aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM. O Edson, né? Tudo bem, Edson? Tudo bem. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez. O Edson é ex-dependente, né, Edson? Sim. Quando deu aquele estalo, aquele clique, ó, tem que parar com isso porque não tá dando mais. É... Assim, a dependência, ela te leva a um nível que você acaba perdendo o controle de tudo, né? E eu fui perdendo o controle, mas ao mesmo tempo achando que eu tava no controle. Quando eu cheguei ao meu fundo de poço, eu perdi tudo, né? Cheguei a ficar uns dias na rua. Foi aí então que eu conheci um companheiro que tive conversando e ele me apresentou, né, o Bom Pastor, e eu logo já tomei essa decisão, sabe, de querer buscar essa ajuda, que eu já vi que já não tava dando mais pra mim, que eu já tinha perdido o controle de tudo. Como é que você entrou nisso, nessa questão de álcool, drogas, como é que foi? Ah, foi porque eu quis mesmo, é. Eu tinha de 15... Balada? Nas baladas ou não? É, nessas saidinhas aí, comecei a sair de casa de 14 para 15 anos, bebi uma cervejinha, outra coisinha aqui, e aí, um belo dia, eu, como se diz, era, você dirige moto, né, então eu dirigi muita moto de um colega meu, e ele bebia demais, usava muito, né, então eu ficava de motorista para ele. Aí um belo dia, eu ia embora muito cedo, né, aí eu falava assim, ah, vou parar com esse negócio de ir embora mais cedo. Eu falei para ele, põe um negócio desse aí para mim que eu quero experimentar. Aí ele colocou, eu usei, como se diz, eu já disse lá na clínica, já disse pros outros, aí foi um amor à primeira vista, eu gostei demais e já não parei de usar mais. Eu usava cocaína direto e o álcool, isso, sem parar. E isso foi arrebentando. Isso foi arrebentando cada vez mais. E você lembra o momento exato do clique? Não, agora eu tenho que ir lá pra associação com o pastor, tenho que procurar ajuda. Nessa conversa desse seu amigo, foi esse momento? Sim, lembro, foi esse momento. A gente já tava o dia todo, né, na rua ali, já tinha bebido bastante. E sentado lá, já eram umas 9 horas da noite, jogando cacheta até, bebendo. Passou, começou a conversa não tinha nada a ver. No momento eu falei, nossa, será que esse cara pode me ajudar, né? Aí eu perguntei, ele já se ofereceu a ajudar. E só que ele foi bem curto e grosso também, entendeu? Porque tem muita gente que brinca com essas coisas, né? Eu digo por mim, porque eu mesmo várias vezes corri, né? Falava que ia, não fui nada. Porque ele disse assim, não, ajudar eu ajudo. Se vocês realmente quiserem, amanhã cedo vocês vão lá em casa. Eu moro ali, tal lugar, e eu levo vocês lá. Aí no outro dia, nossa, eu nem consegui dormir direito à noite, eu já fui direto no outro dia cedo, já me levou lá, eu consegui, graças a Deus, eu fui pra lá pro Bom Pastor, fui bem acolhido, fiz o meu tratamento e tô nele ainda, né? Sempre, o tratamento, né? Não acaba, né? É. De maneira nenhuma. Mas é um vitorioso, né? De qualquer forma já, né? Você ter se livrado disso, né? Graças a Deus. A gente tem, Juliana, a questão da abstinência também, que acho que talvez seja o pior momento aí pro ex-dependente, né? Como é que se tratado, Juliana? Então, a abstinência, ela... A Sheila até pode dizer até um pouco melhor do que eu a respeito disso, né? A abstinência, ela vai de indivíduo para indivíduo, né? A abstinência, eu acredito, a mais severa é a por conta do álcool, né? Onde ela causa tremor, né? Causa muitos fatores, assim, físicos, é notório, né? A dependência do álcool, a abstinência do álcool é muito mais forte, muito mais intensa do que a abstinência de droga. Tanto é que a gente tem casos que a pessoa chega, ela estava fazendo uso apenas da droga, né? Ele não sente tanto esses fatores, né, da abstinência como uma pessoa do álcool. Quanto tempo já tá sem, Edson? Tá limpo, como a gente diz, né? Já vai fazer um ano. Contando com o tempo de tratamento. Um ano. Um ano e uns dias. Legal. 10 dias pra ser exato. E você, meu amigo Vanderlei, conte-me sua história, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia mais uma vez. Bom, minha história é diferente das outras, né? Mas a minha dependência começou dentro de casa, até porque já tem esse caso dentro de casa, né? Infelizmente, ainda tem. Mas a tendência foi só piorando. E como foi dito aí, é porque a bebida você acha em qualquer lugar hoje, é a coisa mais fácil. Se eu sair daqui agora, chegar na esquina, eu vou encontrar a bebida. Tá aí, em qualquer festinha, em qualquer evento, seja até um aniversário de criança, tá lá a bebida, né? Foi dito aí. E as pessoas, e o alcoólatra, quando as pessoas mais ajudam, você não aceita. Se você chegar numa pessoa agora que tá alcoolizada lá fora, dar conselho pra ela, você tá dando conselho pra uma porta. Ele não vai ouvir. Mas as pessoas me falando, você tá bebendo demais, você não tá controlando mais. Eu, não, eu me controlo. Paro quando eu quiser. Paro quando eu quiser. É. Mas até que eu cheguei ao fundo do poço, né? Porque infelizmente a gente tem que chegar no fundo do poço pra reconhecer que tá errado. Falei, não dá mais, eu preciso dar um jeito e procurei ajuda. Cheguei pra você ter uma ideia, fazia 15 dias que eu não ia no trabalho. É, já nem em casa eu tava indo mais. Até que eu cheguei na firma e falei, não, eu preciso de ajuda. No mesmo momento eles me ajudaram, me acolheram, a comunidade me acolheu também. Né, família, principalmente, porque a gente costuma falar que a família abandonou a gente, não, a gente que abandona a família, porque a família está sempre lá, né? Eu passei por situação de várias vezes estar na pracinha bebendo, minha família fala, está numa confraternização lá em casa, vai lá almoçar, depois eu vou, e lá, só ir no outro dia, né? Lá. Então a família está sempre ali, e eu tive a felicidade de ter muito apoio da minha família até hoje, né? Graças a Deus, minha família me deu muito apoio, sempre me ajudando, e você acaba perdendo muita coisa, dignidade, respeito, né, que é as principais coisas que você tem, espiritualidade, que é o principal, né, eu tava me afastado de Deus hoje, graças a Deus, tô bem mais perto de Deus, não faço nada hoje sem aconselhar, pedir um conselho para uma pessoa mais estruturada do que a gente, e isso tá me mantendo limpo, sabe, reconstruindo o que eu perdi, que é o principal, minha família, meus filhos, né, eu lá na clínica, eu chorava achando que não ia poder ver meus filhos mais. É, eu abandonei eles. Hoje, mas aí coisas... foi quando você começou a se livrar? Isso, quando eu comecei a me livrar. A tomar consciência. A tomar consciência. Tudo que você já porque você tá lá no vício no mês, você não vai ter consciência nenhuma. Você não, porque você não fica mais são. Né? Você dorme bebo, você acorda bebo, enfim. Aí você estando lá na clínica, você vai recuperando tudo, né? Fisicamente, mentalmente, você vai vendo, dando conta que você perdeu. E hoje uma das principais coisas que eu perdi, que hoje eu tenho, graças a Deus, é a principal minha família. Tenho dois filhos maravilhosos, né? Eu moro em Mozambique, quero mandar um abraço para João Pedro e Maria Eduarda. Então aí você dá conta do que você perde, rapaz. E hoje em dia, para você conquistar o que você perdeu, você não conquista a realidade, você já perdeu. Mas você tem que. E o que eu faço hoje é tentar andar certo para fazer um final feliz, porque um novo começo eu não vou poder fazer. Feliz, né? Você que foi? Você decidiu? Não, eu que decidi. Eu lembro que eu, uma noite antes, a gente bebemos pra caramba, eu acho que 4 ou 5 litros de pinga. Aí eu acordei no outro dia cedo, olhei no espelho e falei, pô, o que eu tô fazendo? Aí eu pensei, não, eu vou dar um jeito. Aí eu tinha muito medo da clínica, né? O pessoal falava, mas eu tirava sarro do pessoal. Pô, mas fazer o que na clínica, cara? Você consegue ir fora sozinho. E de repente eu me deparei dentro da clínica. Tinha medo da clínica ou medo de parar de beber? Acho que os dois. É, né? Os dois. Porque o vício, ele é complicado. O alcoólatra, ele é... Muita gente fala que, igual ela falou ali... O efeito da pinga, o alcoólatra, ele deixa reserva, porque o fumador de pedra, ele vai na biqueira 10, 20 vezes, se for preciso, na noite. O alcoólatra, não, o alcoólatra tem reserva. Eu chegava a sair da firma, parar na praça para beber, sabendo que em casa tinha, e levava mais, porque eu sabia que tal hora eu não ia encontrar. Ia acabar o estoque. Acabar o estoque, você vê o tamanho do vício. Mais, né? Entendeu? Mas graças a Deus eu procurei ajuda, hoje foi muito bem acolhido, como eu já disse pro pessoal, né? Na época a Juliana, a Frávia, a Elane me trataram muito bem, o Roberto, mas a clínica me ajudou muito bem, como já foi dito aqui também, você é um alcoólatra pro resto da vida, é uma batalha, porque a gente tem uma frase, né, só por hoje eu tô limpo, então eu só procuro falar isso a partir do momento que eu tô dentro do meu quarto, porque o dia que eu vou trancar meu quarto eu vou dormir, porque o dependente ele é uma bomba relógio. Se eu discutir com você agora, sair na esquina, perdão da palavra, um espinho de porco chegar e me falar, seu velho, você tá nervoso, toma um, faz 2 anos que você não bebe, não vai acontecer nada, ali vai ser o estupim. pra começar tudo de novo? Pra começar, porque na realidade minha doença, ela tá dormindo. Pra me acordar ela, basta eu tomar meia colher de álcool. Eu vou acordar ela e vou voltar lá na estaca zero. Dona Izete, qual que é o limite da pessoa que bebe socialmente e da pessoa que se torna um alcoólatra? Tem esse limite? Não tem, né? Não tem. Não tem limite. Tá, mas a pessoa que só bebe final de semana, ela já é uma alcoólatra? Nós podemos usar, acho que até como referência, o bafômetro, né? Aquele que bebeu uma latinha, aquele que bebeu 20 latinhas, né? O estrago é muito grande. A diferença é eu perceber isso, né? Que eu tô sendo, como o Vanderlei dizia, né? Inclusive, ele falando isso aí, e até você que tá ouvindo aí, que é patrão, é muito importante isso. De repente você tá vendo o seu funcionário lá, fala assim, eu tenho que mandar esse cara embora, porque, né? O Vanderlei é uma pessoa que é empresa, né? Ela deu todo o apoio para ele, inclusive custeou, né, durante o tempo do tratamento dele, pagando o salário dele. É verdade. Né? Por quê? Porque viu no Vanderlei, não um alcoólatra, mas viu no Vanderlei uma pessoa que dá certo. Pode falar o nome da empresa? Posso, aliás, eu queria agradecer isso, porque me deram um apoio muito grande, né? Não, merece, cooperativa, né? Merece. A cooperativa nesse sentido, ela costuma ajudar, dar apoio, né, pro funcionário, e eles me ajudaram muito, os profissionais lá. Aliás, assistir a minha recuperação, estava sempre lá perguntando, tomando partido do que estava acontecendo, né? Então eu queria agradecer a cooperativa, onde me deu muito apoio. E hoje eu procuro pagar a ingratidão que eles fizeram para mim fazendo o meu trabalho, né? Porque hoje em dia, como ele falou, lá passa várias pessoas levando currículo para trabalhar. Eles podiam muito bem falar, não, dispensa, tchau. Vamos contratar outro, né? Não, mas confiaram em mim, depositaram confiança em mim. Hoje a melhor maneira de eu retribuir é tentando ajudar outra pessoa com o mesmo problema e trabalhando, né? Graças a Deus hoje eu estou empregado. Eu acho que isso também, aproveitando a deixa, eu acho que o principal das pessoas que de repente tem uma recaída é porque ele tendo um apoio da família, tendo um apoio, mas é que o emprego, né? Uma pessoa sair da clínica hoje, amanhã ele tem uma possibilidade de trabalhar. E dignidade, né? Ele vai ganhar tudo, a autoestima, a dignidade e uma coisa pra ele ocupar a cabeça. Sim. Porque se eu sair da clínica hoje, não achar trabalho, eu saio amanhã, vou no lugar, vou no outro, não acho. Por favor, encostar ali, vou sentar um pouco. Chega um, faz assim, vamos tomar um, pô. A tendência é o cara. Então, eu acho que a principal base é o emprego também. Graças a Deus, eu tive esse apoio da firma, da cooperativa. E o senhor Jaci? Opa! Então, Jaci, entra como nessa história, senhor Jaci? Então, eu também fui um funcionário. Fui funcionário da cooperativa, aposentei lá. E quando eu aposentei em 2000, eu queria que eu ficasse trabalhando. Eu não quis. Eu tinha o desejo de fazer esse trabalho. Aí fui sair para procurar. Aqui não, o Bom Pastor não tinha trabalho, aí eu acabei, pelo retiro de carnaval, eu acabei indo lá em Campina para experimentar. Para ajudar, se eu pra ajudar. Eu queria fazer um trabalho voluntário, mas voluntário mesmo. Eu queria não, eu fiz, né? Graças a Deus, eu fiz o trabalho voluntário. Eu falei lá pro fundador lá, que é o Robertinho, falei, se você me dá uma pratinha de 5 centavos, eu tô indo embora, vazei. Falar que é salário, vazei. E ali eu fiz 10 anos. Nesses 10 anos eu vinha muito poucas vezes aqui em Guaxupé. Quando eu vim, encontrei o Roberto, que trabalhou comigo naquela situação difícil. E ele mal falando, ajuda nós lá no Bom Pastor. Eu falei, vou ajudar sim. Aí cheguei lá e falei pro Robertinho, como o Robertinho é padrinho do Levi, então foi tudo fácil. Eu vim, cheguei lá no Bom Pastor, tinha lá uns 4 ou 5 irmãos de rua que eles pegavam, que não tinha condições. Aí eu comecei a tomar gosto daquele trabalho ali, ajudei, dei ideia para eles montar um bazar. Montou o bazar, e esse bazar eu fui pro bazar. Lá eles não me falavam de. Que eu não conheço, esse aqui eu não conheço o nome dele, esse aqui eu também não conheço. Eu falo todo mundo jovem, então jovem, e eles me falam de jovem. E ali eu fiquei, entendeu? Lá em Campina era jovem, aqui era jovem. Eu não quero ser velho, né? É triste, né? Você é jovem ainda. É triste ser velho. E então o povo não conhece pro jovem. O que acontece? Depois que eu tô lá no Bom Pastor, E um dia eu saí para ir para o bazar, voltei, cheguei, meu filho, já há 2 anos, falando, eu tenho um filho maravilhoso, 2 anos, ele já me, com isso que eu estava ali, ele, pai, para com isso, você já está de idade, não adianta, mas você não conseguia sair do meio deles, né? E aí a gente ia para a rua, eu com o Roberto Levi ia para a rua na madrugada, pensava, estava aquele frio, o irmão aqui está deitado em tal lugar, né? Tinha ele buscar ele. E chegava até falava para eles, ó, está aqui, jovem. Você vai tomar um banho, vai dormir, amanhã, se você quiser ir embora, eu te levo no mesmo lugar. Que você peguei você. E isso foi acontecendo muitas e muitas vezes. Por anos, né? E anos. Muitas e muitas vezes. Roberto, Levi, nascia, né? Saía. E até hoje o senhor está lá, jovem, firme e forte. Estou lá ajudando, estou ajudando. E quero ajudar, né? Aí veio aquilo que eles me ajudaram. Aí eu me entrei num câncer. O senhor passou aqui no intervalo. Né? Feio o câncer. Me parasei numa noite por dia, sem dor. Aí fui para Campinas, cheguei em Campinas, fiquei 4 meses acamado. Eles me colheram, não cobraram um tostão. Me levavam aí para fazer o tratamento. Aí depois eu comecei a andar, de andador, cadeira de roda, tudo isso. Aí melhorei, vim embora, o filho foi lá me buscar. A gente não é dono da gente mais, né? Os filhos é dono da gente. E eu tô lá na casa dele, já há 2 anos. E agradeço muito o Levi, né? O Donizete aí, os meninos lá, as missas, aí eu era na missa lá. É, agradeço a assistência social. Ontem ainda estive conversando com a psicóloga, a Sheila, conversar muito. A Cláudia, a mulher do Roberto. Sempre me ajudaram, sempre levantaram eu, né? Eles ajudaram o senhor e o senhor também ajudou. Justamente. E aí, hoje eu quero agradecer demais, demais mesmo. Toda a Associação Bom Pastor. Mas o Levi, o Roberto, que me cataram, eu estava quase morto e me deram vida de novo, né? Se não fosse eles. Muito bem, jovem. Muito obrigado pela participação. Ó, Luiz Antônio, da Drogaria América, tá mandando um abraço, parabenizando vocês, viu? Sheila, a gente tem um programa que fala para muitas cidades da região. Nesse momento, de repente, surgiu aquele estalar na cabeça de alguma pessoa que queira sair dessa. Como é que faz? Como é que procura a Associação Bom Pastor? Como é que é esse processo? Então, Antônio Cláudio, você que está aí nessa situação da dependência química e agora sentiu que é o momento da decisão, que quer ser ajudado. Nós estamos sempre lá de braços abertos para acolher você. Lembrando que a nossa associação ela só atende homens de 18 a 60 anos, mas é feita uma triagem, e essa triagem acontece nos dias de segunda, quarta e sexta, às 13 horas da tarde. Então, quem vai fazer essa triagem é a assistente social, a Camila, ela que é a responsável. E nessa triagem, ela vai explicar como é o tratamento, como funciona, o período que fica na comunidade, os dias de visita, o que a família precisa fazer para estar ajudando essa pessoa durante o tempo da internação. Ela faz uma avaliação socioeconômica para ver aquilo que a pessoa pode estar contribuindo e aí ela agenda o dia da internação. Aí, agendando o dia da internação, se a pessoa manifestar o desejo de ir no mesmo dia, a gente já leva ela para a comunidade no mesmo dia. Às vezes a pessoa vem de fora, de alguma cidade fora, que hoje lá na nossa comunidade nós temos pessoas de Guaranese, a gente atende Muzambinho, Bom Jesus, São Pedro, acostuma atender toda a região. Então, assim, se a pessoa mora fora e quer ir em casa buscar o que precisa levar, a gente agenda para o dia seguinte. E é feito a internação da pessoa na nossa comunidade. Qual que é o endereço lá? O endereço fica na rua Manuel Gonçalves Ferraz, 181, Vila Santa Bárbara. É entre a cooperativa e a exportadora. E também, se quiser ligar para saber maiores informações, o nosso telefone é 3551-0929 ou então 98834-0176. Beleza, valeu, Sheila, obrigado pela participação no programa, viu? Por nada, Antônio Cláudio, estamos sempre aí para esclarecer qualquer dúvida. Valeu. Juliana, muito obrigado também. Eu que agradeço, Antônio Cláudio, agradeço a participação e esse momento para a gente poder explanar o trabalho da nossa casa lá, né? E logo, é logo você vai voltar aqui no programa, né? Com certeza. Já está combinando com a Juliana e com a Viviane para voltar aqui. Isso mesmo. Assuntos, com certeza. Edson, obrigado, parabéns, viu? Obrigado, eu que agradeço. É, desejo aí um bom dia a todos e que possam deixar que Deus aí possa tocar no coração de cada um e que possa estar procurando essa ajuda, que é muito bom. Isso daí, valeu, Edson. Jaci, jovem, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a sua casa, agradeço a oportunidade de você estar dando para nós aí, para mostrar esse trabalho que fazemos lá no Bom Pastor. E eu quero agradecer a todos os funcionários, a todos os meninos que estão lá no sítio, e de pedir para eles que tenham coragem, não? Tem coragem que vale a pena. Sozinho eles não conseguem. É. Bom dia a todos. Meu amigo Vanderlei, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para uma pessoa, para três pessoas especiais: a minha tia Dua, a minha tia Rita e a dona Maria Amélia, né? Nossa cozinheira da clínica, é um amor de pessoa. Queria mandar um abraço muito especial para ela. E deixar ver que esse programa dá. Nossa, tem proveito para alguém fora, né, que precisa de ajuda. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, valeu a pena, né? Que possa ter aproveitoso para alguém aí, que quem tiver dificuldade, procurar a clínica, que é onde só tem profissionais lá de qualificação, que vai, enfim, vai dar certo. E a principal base é Deus. Tendo Deus, coração, a gente consegue. Valeu, Vanderlei. Obrigado. Zé, quase todo mundo aqui citou Deus. Tem alguma religião específica lá na Associação Bom Pastor? Tem alguma placa de igreja lá? Não? Deus. Deus, é isso. Nós somos uma comunidade católica, né? Temos princípio católico. E jamais nós acolhemos alguém e falamos assim: ó, você tem que sair daqui batizado católico. Dentro do programa, a única coisa que nós orientamos, ó, não abandone Deus, porque disciplina, oração e trabalho. Não abandone Deus. Qual é a igreja que você congrega, meu irmão? Fica lá. Não sai junto de Deus. Porque é aquilo que eu disse no início: nós acreditamos que o homem tem cura, a doença dele não tem, mas o homem curado, ele fala não para tudo. É. Né? Ele fala não para droga, ele fala não para esses desejos que vai tirar ele desse. Né, dessa meta que é a sobriedade, é que todos buscam, né? Então é importante mandar um abraço então para todos os ouvintes. Maria Mera, se citou, ela tá ouvindo o programa. Maria Mera, nós te amamos. Agora Maria Mera tá de férias, voltou, rapaz. Prepara o rango lá. Nossa, chegando, né? Vai lá um dia, você que tá ouvindo aí, fala assim: ah, eu gostaria de conhecer o trabalho da comunidade. Você que tem uma empresa aí, fala assim: eu gostaria que a equipe do Bom Pastor viesse um dia falar com meus funcionários, né? O exemplo tá aqui, o Vanderlei, né? Que é um exemplo clássico disso aí, que teve ajuda, teve o apoio da família. E quando a família não apoia, é mais difícil. Mas lá nós não trabalhamos com números, né? Por isso que a gente não usa esse gráfico de. Nós trabalhamos com o indivíduo em si, com aquele que é especial. Então, quando ele chega na comunidade, no primeiro dia ele é tratado assim: ó, hoje você é a pessoa mais importante nesse lugar. Você é o primeiro que vai pegar o teu almoço, você é o primeiro que vai estar à frente de tudo hoje, porque ele é importante nesse dia. Então, espiritualidade, às vezes você fala assim: ah, eu estou preocupado porque eu sou evangélico e lá é uma comunidade católica. Interessante, eu até abrir um parênteses aqui e relatar isso: nós temos, inclusive, pastores que passaram por lá, né? Que a doença não escolhe. Não escolhe. Não escolhe. Nós temos lá, por exemplo, pessoas de muito, assim, de frente de igreja, pessoas que são, né, dentro da sua igreja, exercem uma função lá dentro, que quando chega entende, fala: poxa, isso aqui não é um programa para mudar de religião, mudar de vida. Se amanhã ele sair, ó, meu irmão, procura a sua igreja, não abandone, né? Não abandone Deus, procure o seu alicerce, que é a disciplina, a oração e o trabalho. Valeu, Donizete. Você falou da família aqui do Vanderlei, a Flávia está dizendo aqui que sente muito orgulho de você, né? Toda a família sente muito orgulho de você, viu? Um abraço. Valeu, Donizete, obrigado aí pela sua participação. A Rita Franco também está mandando abraço aqui para vocês. Pessoal lá de Caconde, Sítio São José, a Sara e a Kelly Santos estão mandando abraços. O Elton também aqui de Guaranésia também está mandando abraço. Enfim, muitas mensagens aqui apoiando e parabenizando o trabalho que vocês realizam, né? A Vivi lá da Atitude, Espaço Multidisciplinar também, mandando abraços. Roberta Soares, enfim, muitas pessoas. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação. A gente faz um intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho. E durante a programação do Alô Bom Dia, durante a semana, a gente vai estar falando da rifa, né? Dessa ação entre amigos que a Associação Bom Pastor vai realizar em breve, né? Breve, já vamos. Nós estamos só esperando agora passar o começo, passar o mês de setembro, agora que já está terminando. Tá bom, então já passou. Então, em outubro, agora a gente já vai estar lançando a rifa aí. Né? E a gente vai estar divulgando aqui durante a programação da Pássaro da Ilha. Um abraço, Anzete. Um abraço a todos, gente. Intervalo comercial e eu volto já, dando espaço aqui para o pessoal da Sociedade Santo Antônio de Pádua. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.